Repita a sua identificação, desta via aberta para 43, e a gente agora no papel. Alemanha, Papel 397, São João. Salvador Azul 4980, por Caracaju, coisa no meio de Jaspé.